Se ele perdoou a facada de Rita, por que que eu não vou perdoar o soco de Rafael? Nave do amor! Sei que vão comentar quando a gente voltar, mas não vou dar atenção, deixe o povo falar. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Se eu apanhei, se eu fui ferida, se eu dei queixa na polícia, ô Rafael, eu quero sua boca na minha boca, quero beber do seu mel. Agora volta, Rafael, céu. Eu perdoo esse soco no meu rosto, só pra ter você de novo. Agora volta, Rafael, vem me levar até o céu. Eu perdoo esse soco no meu rosto, só pra ter você de novo. Patrão Paulo Falcos, isso é nave do amor. Portal do Arrocha. Sei que vão comentar quando a gente voltar, mas não vou dar atenção, deixe o povo falar. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Se eu apanhei, se eu fui ferida, se eu dei queixa na polícia, ô Rafael, eu quero sua boca na minha boca, quero beber do seu mel. Agora volta, Rafael, vem me levar até o céu. Eu perdoo esse soco no meu rosto, só pra ter você de novo. Agora volta, Rafael, vem me levar até o céu. Eu perdoo esse soco no meu rosto, só pra ter você de novo.